Profissão perigo. Sangue do meu sangue, o que te faz matar? Qual motivo pra o sangue de outro irmão derramar? Já faz bastante tempo que eu não consigo entender. Será que dessa vez você pode responder? Porque todo baile black, a história se repete. Um fight no salão e o barulho clique-clec. Depois a consequência, cê sabe o que acontece. Só por picuinha alguém queimou o filme do rap. E aí no outro dia a notícia no jornal: na festa hip hop morreu fulano e tal. Daí eu lhe pergunto, pra que o sacrifício? Lutar pelo bagulho e o final é sempre isso. E aí nós dá motivo pro Zé Povo falar que o povo da favela nem sabe se comportar. Tem mais é que ficar aqui no meio da quebrada, ouvir rap na fitinha, curte festa só em casa. Mas não, não é por isso que a gente tá lutando. O sonho dos guerreiros é ver o povo festejando. Por isso nós implora, escute o que nós pede. Só nesse momento respeitem o rap. Quem planta vento, colherá tempestade. O papel do rap é pregar humildade. Em defesa do gueto, com força de vontade. Mas se planta ódio, colherá a maldade. Quem planta vento, colherá tempestade. O papel do rap é pregar humildade. Em defesa do gueto, com força de vontade. Mas se planta ódio, colherá a maldade. Diz aí, se não é louco ir no baile de jaquetão da Nike, vendo as horas em um bright, pagando no style, rodeado de amizade, estourando uma champanhe, brindando a felicidade. Ó, vagabundo, esse dia vai ser louco. Pagar de blazer preta, com os bancos tudo de couro, com as rodas cromadas, com os detalhes cor de ouro. Nossa, meu Deus, é demais pro coração o dia que eu ver tranquilidade em meus irmãos. Sei que é difícil, mas não é impossível. Faz parte da batalha, é a profissão perigo. Os boy que odiavam, que só curtiam dance, agora tão no rap, se misturam com a gente. Porque ninguém foi lá, nós ficou tudo aqui, da cobertura até o baile, a party vai de Cherokee. E aí tá a prova que o rap tem força. Mas nós tem que se unir pra que o fim não ocorra. Já vi os guerrilheiros mais fortes dessa cena dizer que tão cansado que assim ninguém aguenta. A favela das duas uma, não entende ou não respeita. Nós quer reivindicar, lutar pelos direitos, mas pedimos uma coisa, pelo menos respeito. Quem planta vento, colherá tempestade. O papel do rap é pregar humildade. Em defesa do gueto, com força de vontade. Mas se planta ódio, colherá a maldade. Quem planta vento, colherá tempestade. O papel do rap é pregar humildade. Em defesa do gueto, com força de vontade. Mas se planta ódio, colherá a maldade. Profissão perigo. Profissão perigo.